Essa Maria Fumaça devagar quase parada. O seu foguista bota fogo na fogueira. Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor. Esse frio não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca, atraca ali carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro em meu lugar. Se chego tarde, não vou casar. Eu perco a noiva e o jantar. A moça não é nenhuma miss, mas é prendada e me faz feliz. Seu pai é um próspero fazendeiro. Não é que eu seja interesseiro, mas sempre é bom e aconselhável unir o útil ao agradável. Se o prêmio faz no chão, o urinário do carvão entupir a lotação. E eu nem sou desse vagão, mas que baita confusão. Tem que eu ler alemão, empregado com o patrão. Opa, opa, me passar a mão. Fala, fala, meu sabão. Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que indenizar. Esse expresso vai atroz, mas parece um pangaré. Essa carroça é um jabuti com chaminé. Eu tenho pena de quem segue pra Bagé. Seu cobrador, cadê meu troco, por favor? Dá-lhe a pipa e manivela, passa sebo nas canelas. Seu maquinista, eu vou tirar meu pai da forca. Por que não joga esse museu no ferro velho e compra logo um trem moderno japonês? No dia alegre do meu noivado, pedi a mão todo emocionado. A mãe da moça me garantiu: é virgem, só que morou no Rio. O pai falou: é carne de primeira, mas se abre a boca só sai besteira. Eu disse: fico com essa guria, só quero mesmo pra tirar cria. Esse trem não era o teu, vazaram o pneu. Mas cadê a segurança? E tá na fila do xixi. Tem chiclete com tatu. E foi alguém de Canguçu. Barbaridade, me roubaram meu chapéu. Chamou o homem do quartel. Deu enjoo na mulher e fez porquinho no meu pé. Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que indenizar. E é o presidente dessa tal RFFSA. RFFSA. RFFSA. RFFSA. RFFSA.